quem sabe viver. Quero te amar, não vou sossegar, pode crer. Mil beijos colados, mil beijos calados, mil beijos querendo dizer. É bom te amar, é bom se amar. Eu quero morar com você, eu quero viver com você. É sensação morar contigo. Se quebrou. Será o fim, seu adeus, seu andar é de quem decidiu. Tento outra vez, não vou desistir, não tem fim. Mil beijos colados, mil beijos calados, mil beijos querendo dizer. O amor é tão bom.